Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A música pode ser benéfica para a saúde e também para o bem-estar das pessoas. É sobre este assunto que vamos falar hoje no Seixal Saudável. Em estúdio temos Maria Basílio, é diretora do grupo de folclore Estrelinhas do Sul, e Sofia Loção, do gabinete Seixal Saudável. A música influencia o nosso corpo e a nossa mente. Como é que nasce o grupo de folclore Estrelinhas do Sul? Tem uma história muito bonita, sabe? As Estrelinhas do Sul nasceu na Igreja Paroquial de Peipires. Eu hoje sou diretora dele, mas na altura não fui eu que o fundei, para dizer a verdade, não fui eu que o fundei, porque ele já estava a rodar. Entrei na Igreja Paroquial de Peipires para marcar o batizado do meu filho e ouvi uns trauteares ali, uns cantarzinhos, e perguntei ao saudoso Padre Duarte, na altura, o que é que se passava ali? E ele disse-me, olha, estão a ensaiar um grupinho de crianças para ir dançar na Quinta do Álamo para uma festa onde iam receber o Sr. Bispo de Setúbal, D. Manuel Martins, na altura, portanto. E eu perguntei se podia ir ver. Fui ver, porque tocou aquele bichinho, porque isso é uma coisa que já mexe comigo. É uma coisa que faço desde os meus 10 anos, vivi sempre no meio disso. E perguntei às senhoras se podia assistir, disseram que sim, assisti. E no final eu vi que elas, coitadas, estavam tão atrapalhadas com aquilo, e aquilo era uma das coisas que eu fazia com a maior das facilidades, porque nos anos 60 eu já tinha tido um grupo de crianças, além de ter fundado mais dois adultos, e perguntei se queriam ajuda. Então, quando eu comecei a mexer nas crianças, ai, por favor, tome conta delas. Pronto. Então, mas não fui eu que fui buscar as crianças às ruas para fundar o grupo. Elas estavam lá. A partir daí, sim. A partir daí, fomos à Quinta do Álamo, um grupo que era para dançar só nesse dia. Não foi possível, porque a adesão de público e de crianças foi tanta que... E o entusiasmo dos pais, na altura, foi, de facto, uma coisa maravilhosa. Toda a gente colaborou a comprar tecido para saias e para blusas e para aventais e para lenços e tal. Até que fez ali uma coisa que era para acabar. Fazer aquele dia acabar não se conseguiu. Enquanto diretora dos Estrelinhas do Sul, de que forma é que a música contribui para o bem-estar dos seus membros? Vou-lhe contar um episódio, só falar de um menino, porque podemos falar deles todos falando só neste. E este menino é o Rui Miguel, é um miúdo que tinha bastantes problemas com complexos, e era um excessivamente nervoso. Ele começava a ensaiar e tinha medo de se enganar, e era um problema para ele, e várias vezes, em palco, ele me desmaiava. Cheguei a ir com ele duas vezes para o hospital, uma vez em Castelo Branco, outras vezes no Alentejo, e ele agarrou-se à música, às coisas, de uma maneira que hoje já não tem problemas. É engraçado, que ao princípio era aquele de tremor, isto tem feito tão bem, tão bem, tão bem, que o Rui hoje já não tem problemas nem complexos. Ele dança, que é uma maravilha, e faz tudo com uma confiança nele próprio. Por isso eu digo, a música foi muito boa para ele. E não só para ele, como para todos os miúdos, porque os miúdos vão para ali, muitos deles nunca saíram de casa, nunca foram a lado nenhum, nem sabem dançar, e dizem sempre, muitas vezes, não sei dançar, não tenho jeito, tenho vergonha. No entanto, eles começam ali a puxar por eles, aliás, começam a puxar por eles, começando-se a soltar. O desenvolvimento deles começa a ser rápido, porque é muito bom. Dançar é uma ginástica extraordinária para o corpo de qualquer criança, e eles desenvolvem muito, que eu vejo, eles vão para ali muito acanhadinhos e saem dali homens e mulheres como deve ser. O vosso grupo já tem colaborado com o Projeto Seixal Saudável em diversas iniciativas, na Caminhada pela Saúde do Planeta, no Fórum Seixal Saudável, entre outras. Através da vossa música, o que pretendem despertar nas pessoas? A gente desperta tudo, pois essa colaboração tem sido dada ao longo destes anos. Claro que também o devemos à Câmara. Tudo o que fazemos é uma obrigação nossa, porque devemos colaborar com quem colabora connosco. Estamos sempre presentes, sempre que nos seja possível, nunca falhamos. Raramente falhamos, é melhor dizer assim. E, de facto, gostamos de estar, gostamos de levar a nossa música a todo lado. E o despertar nas pessoas é esse mesmo, sabe? Que pessoas que, às vezes, saem de casa e não receberam uma palavra amiga de ninguém, nem um olá, por exemplo, nem o como está, nem o passou bem. E muitas vezes já tenho acontecido, ai, faz-me tão bem vir aqui assistir ao seu grupo. Porque as pessoas começam a sentir-se, a animar de uma maneira que, quando saem dali, já o problema passou. Para quem está interessado em fazer parte dos Estrelinhas do Sul, o que é que deve fazer? Simplesmente ir assistir ao ensaio, para ver se gosta ou não, para se integrar um bocado. Se gostar, geralmente vão. Geralmente, assistindo ao primeiro ou segundo ensaio, à terceira é de vez, com certeza. E raramente acontece eles não quererem. Temos essas provas todas as semanas, praticamente, ainda esta semana assim, entraram mais dois elementos que diziam que não queriam. Ah, não tenho jeito nenhum para isso, não tenho jeito nenhum para isso. Eles já lá estão, ao fim do terceiro já estão a dançar. E é tão simples como isso, eles têm de pagar uma cota para sentirem a responsabilidade, que nada na vida é facilitado, e mais nada, assistir aos ensaios, fazer os ensaios, cumprirem com os horários, porque ali há uma regra de ouro a cumprir, que é a disciplina, respeito e educação. Aliás, eu costumo dizer que são três numa só. É a base principal, é o nosso lema ali, é a nossa regra de ouro, é a disciplina, o respeito e a educação. Portanto, é tão simples como isso. Assistir aos ensaios, ou ir aos ensaios, estar preparados para as atuações, lembrarem-se, tem, o resto nós pagamos, nós temos trajes que vão de uns para os outros, né? Portanto, nós temos tido miúdos, eles vão crescendo, ficam trajes, se estiverem ainda em condições, é para o seguinte, vai ser vestido no elemento seguinte, seja ele rapaz ou rapariga. É através da música que o grupo de folclore Estrelinhas do Sul promove a saúde e o bem-estar, um tema que vai servir de base também ao próximo Seixal Saudável. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.